Nosso tema da manhã, inspirado num capítulo importante do Evangelho segundo o Espiritismo, como todos os capítulos lá são, os trabalhadores da última hora. Nós vamos procurar nesta manhã refletir numa das mensagens, uma das instruções dos Espíritos que fecham esse capítulo, que é a missão dos Espíritos. É uma comunicação que foi dada pelo Espírito Erasto, e que nos traz reflexões, nos traz muitas ideias importantes, que nos leva a compreender o que esperam os Espíritos superiores que vêm trabalhando pela evolução do planeta, pela evolução da humanidade, o que eles esperam daqueles que abraçaram o Espiritismo como sua filosofia, como sua religião, como a sua forma de estudar a natureza, de compreender o mundo. Nós sabemos que o trabalho em favor da humanidade vem se desdobrando ao longo de milhões de anos. Começou com a própria estruturação desse planeta, começou com todos os processos geológicos que criaram condições para o nosso planeta possuir as formas de vida que existem hoje. É muito curioso quando a gente estuda um pouco mais a fundo as condições que a vida vem experimentando na Terra nesses aproximados 2,5 bilhões de anos que ela existe no planeta. Quanto a vida aparentemente foi ameaçada e o quanto as formas de vida física têm capacidade de adaptação, de se moldar às condições do planeta. É impressionante a gente estudar e perceber essa questão. Parece que há algo a favor realmente das formas de vida. Quando nós vemos que a vida na Terra, ela passou por 5 momentos assim decisivos de possibilidade de extinção definitiva de todas as formas de vida. Mas ainda assim, parece que existia ali uma alternativa para os seres vivos. E quando surge a humanidade, parece que a humanidade também esteve ao longo desses milhares de anos da sua presença no planeta, por volta de 200 mil anos a nossa espécie já deve estar existindo no planeta, a humanidade também vem passando por momentos difíceis que aparentemente sugerem aí que ela vai ser extinta a qualquer momento. E até pensadores que acham que um dia o planeta, esse mecanismo incrível da vida no planeta, vai acabar extinguindo o homem, porque ele mesmo é o agente da sua destruição em muitos momentos. Mas a humanidade, a cada cataclisma, a cada calamidade, a cada situação, parece que ela tem uma força redobrada para continuar a sua presença no planeta. Isso pensando só em termos do que a ciência nos fala sobre a evolução da vida no planeta e a da nossa espécie. Quando nós nos apossamos do conhecimento espiritual que foi trazido a partir do século XIX de forma sistematizada, de forma organizada, porque esse conhecimento espiritual que nós abordamos, o Espiritismo, ele é muito antigo. Ele esteve presente em todas as tradições iniciáticas do passado, ele esteve presente na base de todas as grandes religiões. Mas no século XIX nós tivemos uma sistematização desse conhecimento com o trabalho de Allan Kardec, que soube ordenar esse conhecimento e disponibilizá-lo de uma forma que seria compreensível para a grande maioria da humanidade. Então nós, quando nos apropriamos desse conhecimento, passamos a saber um pouco sobre ele, aí é que nós entendemos por que tantas coisas conspiram a favor da vida no planeta, porque tantas situações são favoráveis à humanidade. Um ser que aparentemente é classificado como destrutivo, perverso, pernicioso, mas que também tem tanta coisa boa, que também produz tanta coisa extraordinária. Porque normalmente a gente foca só nos maus exemplos que a humanidade tem e a gente esquece que a nossa espécie, nós somos seres que somos capazes de algo incrível, que é o amor, a solidariedade. Nós somos capazes de criar a arte e admirá-la. Nós somos capazes de nos comover com situações simples. Então a humanidade ela é algo muito especial sobre o planeta. E aprendemos que esse planeta está todo estruturado para a nossa evolução, mas também para a evolução de milhões de outros seres que, vamos dizer assim, estão um pouco atrás aí dessa corrida evolutiva que nós estamos aqui. Daqui para frente, quando eu falo de evolução, não estou pensando mais apenas em evolução biológica, evolução material. É evolução espiritual. Porque uma das coisas que esse conhecimento espiritual superior nos trouxe de maneira mais clara, de maneira mais impressionante, foi de que nós somos seres em evolução espiritual. Somos apenas formas físicas que vão ao longo do tempo se modificando. Somos um ser em crescimento e transformação ao longo de numerosas vidas. E Erasto nos fala isso nessa mensagem importante para todos os espíritas. A missão dos espíritas se encontra lá no capítulo 20. Que o grande trabalho que nós temos hoje como espíritas na divulgação do espiritismo é levar essa ideia de evolução espiritual através da reencarnação, de levarmos a ideia de que é através da vida terrena que nós temos, de experiências que vamos alternando no mundo espiritual, é que vamos evoluir. Esse foi o grande conhecimento que o Espiritismo nos trouxe, nos proporcionou. Foi a grande revelação de algo que ficou meio que esquecido pela humanidade, de algo que ficou restrito a alguns círculos muito fechados. Porque ao longo desses 2000 anos de civilização cristã, essa ideia da evolução espiritual ficou sufocada no Ocidente. Ela ficou abafada por uma série de equívocos que os cristãos cometeram ao longo desses séculos. E aqui não vai nenhuma acusação a nenhuma igreja, a nenhuma religião instituída, porque nós também fizemos parte desses erros. Também temos a nossa história na Igreja Católica, na Igreja Protestante, ao longo de inúmeras vidas. Também estivemos participando desses erros. Então não vai aqui uma crítica aos nossos irmãos que hoje ainda conservam essas ideias, porque também nós um dia cometemos esses erros, e sabe lá hoje quantas concepções equivocadas nós podemos ainda estar carregando. Mas o fato, a história demonstrou isso, né? Que a ideia da reencarnação, tão fundamental para a gente compreender a justiça divina, ela ficou oculta, ela ficou escondida nos textos sagrados, e ela foi proibida, ela foi caçada. Se a gente for estudar um pouquinho a história das igrejas cristãs primitivas, nós vamos ver que houve sim uma supremacia de um grupo, de uma corrente, que ao rejeitar as ideias das outras, acabaram se impondo e determinaram um conjunto de crenças limitantes para toda a comunidade cristã no mundo ocidental. Mas felizmente, essa tradição, esse conhecimento, essa revelação do mundo espiritual, ela acabou vindo, porque o próprio texto evangélico, e aí que a gente vê que a intervenção da espiritualidade no mundo material, ela é incrível. O próprio texto do evangelho conservou Jesus afirmando de maneira taxativa que o profeta Elias, que vivera tantos séculos antes, era o João Batista, que todo mundo tinha conhecido, e todo mundo sabia quem era seu pai e sua mãe, portanto que era um ser reencarnado. O evangelho conservou isso. Por isso que por muito tempo tentava-se proibir o cristão de ler diretamente os evangelhos. Porque aí se as pessoas começassem a ler a passagem que Jesus fala que João Batista é Elias reencarnado, como que ia explicar aquela ideia de salvação que tinha sido implantada, que tinha sido colocada, de que alguém já tinha sido morto pelos seus erros e só bastava você aceitá-lo? Você não precisaria renascer de novo. Como conciliar essas duas ideias tão antagônicas? Então, por muito tempo, os evangelhos ficaram proibidos para os cristãos. Só aqueles que faziam parte ali da cúpula intelectual é que tinham acesso a esse conhecimento. Felizmente, a espiritualidade intuiu um grande discípulo de Jesus a se rebelar contra isso, a conceber que seria necessário que o cristão tivesse acesso às escrituras sagradas. E foi Martinho Lutero que fundou uma grande dissensão do cristianismo, que acabou tendo essa tarefa de entender que as pessoas tinham que ter ali o contato direto com os textos do evangelho. E ele, dentro das suas concepções da época, naturalmente não poderia entrever que a sua ação desencadearia resultados no futuro para o próprio restabelecimento de conhecimentos espirituais que ficaram perdidos. Porque ele também não era reencarnacionista, não admitia a reencarnação, mas a sua ação seria uma ação de libertar a palavra do Evangelho e torná-la acessível a todos. E graças a Deus também, por intervenção da espiritualidade, vários textos do primeiro século do cristianismo e até anteriores que mostram quanto era diversificada a crença dos cristãos e dos pré-cristãos, e que alguns grupos até admitiam realmente as ideias reencarnacionistas. Foi quando determinados manuscritos, que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto, passaram ali séculos escondidos numa caverna, em condições ideais de preservação, e hoje nós vemos que o cristianismo primitivo, do primeiro século, alguns anos depois da partida de Jesus, já não tinha ideias mais uniformes. Grupos tinham as suas próprias concepções, que eram bem diversificadas. E a história nos revela que houve sim uma imposição para tentar suplantar essa ideia da reencarnação, ocultando do mundo ocidental essa ideia. Mas, uma vez, a espiritualidade agiu de maneira decisiva, e produzindo os fenômenos impressionantes da mediunidade no século XIX, trouxeram a atenção de vários homens sábios e trouxeram a atenção das massas na época para os fenômenos espirituais. O que é isso que produz fenômenos tão impressionantes? E dos fenômenos surge toda uma filosofia, toda uma estrutura teórica que nos explica a nossa realidade, que nos dá a nossa verdadeira compreensão sobre nós mesmos. E aí vem a doutrina espírita como a grande terceira revelação, aquela que vinha restabelecer várias coisas que tinham sido perdidas. O Espiritismo realmente restabeleceu um fato fundamental dos ensinamentos de Jesus, que nós temos sim muitas vidas, que nós realmente vamos, depois desta, ter uma experiência no mundo espiritual e futuramente voltaremos ao corpo físico. Essa, podemos dizer, foi a grande contribuição que o Espiritismo deu ao mundo ocidental, porque é a partir da compreensão da reencarnação que nós entendemos a nossa vida presente. É a partir da compreensão da reencarnação que nós conseguimos entender o que é a justiça divina. Por que isso, né? Por que a reencarnação ela é tão fundamental? Porque quando a gente começa a analisar a nossa existência apenas de uma única vida, e a gente começa a fazer os questionamentos do porquê das diferenças entre as pessoas, porque alguns são tão favorecidos em alguns aspectos da vida e outros só experimentam sofrimento, é inevitável você pensar aonde há justiça num Deus que permite que as pessoas sofram de maneira tão diferente. Onde há justiça num Deus que para um povo determina tanto, mas tanto sofrimento, enquanto que para outro as coisas transcorrem sem maiores problemas. E há muitos cristãos que têm dificuldade de trabalhar com essa ideia, de entender por que Deus cria diferenças para os seus filhos. A reencarnação já nos mostra o quê? Na verdade, não é Deus que cria diferença para ninguém. As condições de vida que cada um experimenta são as experiências necessárias que cada um tem que passar em um determinado momento da sua vida, mas que todos experimentam todas as experiências que forem necessárias, de que não há privilégios. A reencarnação nos mostra que nós somos sempre herdeiros daquilo que nós mesmos criamos para nós. A reencarnação nos mostra que aquilo que está acontecendo em nossa vida não é porque Deus ficou irado, não é porque Deus ficou com raiva da gente e puniu a gente com sofrimento. A reencarnação nos mostra que tudo que nós passamos, que tudo que nós enfrentamos é reflexo das nossas ações passadas. Mas a reencarnação também nos ensina algo incrível que a gente esquece no dia a dia quando a gente está sofrendo. Porque normalmente o espírita pensa assim: ah, eu estou pagando meus débitos do passado. Você esquece que você pode estar construindo seus créditos do futuro. Porque o princípio é o mesmo. Se hoje eu experimento dor e sofrimento porque eu errei no meu passado e desencadeei situações que hoje se voltam contra mim, hoje eu estou construindo meu bem-estar no futuro. E a reencarnação nos mostra isso muito bem, porque a lei de ação e reação está muito bem exemplificada em tantas histórias, em tantos relatos que os espíritos nos trouxeram, mostrando o quanto a sementeira do bem, do amor, da fraternidade resulta em benefício do próprio indivíduo. O quanto aquilo que nós realizamos em favor da humanidade resulta em situações favoráveis para nós. Então, nós temos aprendido isso com os espíritos, de que aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vivenciamos, são reflexos do que fizemos. E o que eu quero de melhor para mim no futuro, eu tenho que começar a fazer desde já, porque aí eu vou estar criando a situação favorável para mim. Então o Espiritismo nos trouxe esse grande conhecimento, Ele nos trouxe essa grande realidade de que o nosso destino está em nossas mãos. Só que, naturalmente, é uma religião que nos põe uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que diz que a minha felicidade depende essencialmente de mim, não porque eu sou autossuficiente, não porque eu não precise de Deus e das suas leis. Na verdade, tudo que é a meu favor já está pronto, já está arquitetado no universo. Tudo que eu preciso para ser feliz já está à minha disposição. Só que o que me cabe é aderir a esse processo que vai desencadear situações positivas para mim. E é o que muitas vezes a gente não se conscientiza, não desperta, não presta atenção nisso na vida. Na verdade, o auxílio que nós precisamos já está à nossa disposição. Ele já está pronto para ser desencadeado, mas muitas vezes falta algo para fazermos, para que aquilo comece a agir em nosso favor. Falta algo que depende essencialmente de nós. E nós, muitas vezes, não percebemos isso. Vamos pegar uma situação bem prática da vida para a gente poder entender como é isso. Vamos pensar a questão do perdão e do ressentimento. Nós podemos amargurar profundamente a nossa vida lembrando as faltas que as pessoas cometeram conosco. Nós podemos sofrer muito pensando em tudo que as pessoas já fizeram para a gente. Todos os desaforos, todas as indiferenças, todas as agressões. Nós podemos amargurar e tornar a nossa vida profundamente infeliz pensando nessas questões. Mas a gente aprendeu que nós temos que perdoar, porque as pessoas, quando erram, erram porque são inconsequentes, porque são inconscientes das suas ações, e muitas vezes elas são maldosas. Mas nós sabemos que o perdão é uma grande força de libertação para nós mesmos. Quando concedemos o perdão para o outro, nós estamos, na realidade, fazendo o quê? Estamos libertando o nosso sentimento, a nossa mente, daquela situação do passado. Às vezes eu penso, quem é pior? Aquele que nos agrediu e nos fez sofrer no momento, ou nós mesmos que ficamos revivendo a agressão durante anos a fio, relembrando da ofensa, relembrando da agressão? Quem causou mais sofrimento para nós durante todo esse tempo? Somos nós mesmos. E nem por isso nós nos odiamos mais, porque odiamos o outro, mas no fundo somos nós que criamos o sofrimento pela grande dificuldade do perdão. Então nós percebemos que o bem-estar que nós desejamos para a vida, ela depende fundamentalmente de renovação das nossas concepções de vida. O bem-estar que a gente pode experimentar na vida e já sentir-se feliz desde já, ainda no mundo material, limitado, cheio de dificuldades, depende fundamentalmente da renovação interior que nós fizemos. E o Espiritismo, desde o seu início, o que ele mais nos tem ensinado, tantas comunicações de tantos espíritos, é a renovação interior. Não é a profissão de fé labial. Não é se declarar na praça pública espírita. Não é criar algo que evidencie as nossas convicções. O que mais os espíritos têm feito nesses anos todos de doutrina sistematizada, organizada e pronta para a nossa compreensão, é nos convidar à renovação interior. Mudança de sentimentos, mudança de ideias, mudanças de concepção de vida. É o que eles mais insistem. É o que eles mais nos convidam. Porque é aí que está a grande solução para todos nós. É aí que nós vamos encontrar a paz, a felicidade, a harmonia. Por isso que o Espírito Erasto vem nessa comunicação convocar os espíritas a essa grande obra que se iniciou não no século XIX, mas que se inicia há muito tempo, que já vem se desdobrando na humanidade através da ação de todos os profetas, de todos os emissários que estiveram encarnados e que ensinaram princípios morais elevados. Em todas essas épocas, em todas essas culturas, em todos esses meios, nós percebemos que as pessoas que se destacaram do ponto de vista espiritual foram aqueles que trilharam esse caminho de renovação do seu mundo, de buscar transformar-se, não negar sentimentos, não negar as suas propensões, as suas inclinações, mas desejar renovação. E isso era uma das marcas fundamentais do cristianismo primitivo. Aquele desejo de uma vida nova, de um renascimento verdadeiro. E é isso que os Espíritos nos convidam ainda hoje. Então a gente percebe que ele está em sintonia plena com a mensagem de todas as grandes tradições espirituais autênticas da humanidade. Ele está de acordo com a grande mensagem de Jesus, de que o caminho da nossa paz é a gente descobrir esse reino dos céus que existe dentro de nós. É a gente descobrir que é só da nossa renovação mental, da renovação dos nossos sentimentos, é que nós vamos encontrar o bem que nós tanto desejamos, a felicidade que nós tanto almejamos. É isso que os Espíritos têm nos ensinado, é isso que eles nos têm convocado. E que nessa mensagem, o Espírito Erasmo, então, chama a atenção dos Espíritos, dos Espíritas encarnados, para o grande compromisso que eles têm com essa mensagem. Todos nós que conhecemos o Espiritismo, que aprendemos com ele essas grandes verdades, nós temos que lutar muito para pô-las em prática em nossa vida. Para irmos além do discurso, para irmos além da pura e simples confissão de fé labial, mas que não tem respaldo no coração. O que ele nos convida é que nós trabalhemos, então, intensamente, levando esses princípios para a nossa vida. Ele nos convida exatamente isso, porque será da implantação dessas ideias, desses princípios de espiritualidade, de uma religiosidade sem as coisas materiais, sem os anexos que o homem foi colocando nela, e buscar realmente viver os princípios, que eles possam moldar os nossos atos. É isso que ele nos convida nessa mensagem, para pensarmos e trabalharmos pela renovação do mundo. Acreditem que toda vez que nós nos esforçamos diariamente por viver esses princípios, procurar viver em harmonia com as pessoas, procurar ser íntegro nas nossas obrigações, cumpri-las de maneira correta, procurar ser fraterno, procurar doar o melhor de nós no mundo, inspirado por esses princípios, nós estamos trabalhando pela renovação do mundo. Realmente, nós não vamos ser grandes expressões ainda de espiritualidade, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Gandhi, Madre Teresa. Nós não vamos ser esses seres ainda. Mas se nós começarmos desde já implantar aquilo que nós podemos no nosso dia a dia, na nossa realidade, nós já estamos contribuindo para esse mundo. Nós já estamos ofertando a nossa parcela de renovação. Por isso, se nós quisermos realmente trabalhar pela mudança do mundo, nós temos que trabalhar pela nossa própria renovação interior. Pela própria mudança da nossa forma de viver, da nossa forma de sentir a vida, da nossa forma de nos conduzir. Essa é a grande forma de estarmos aí dedicando a nossa vida pela renovação do mundo. Para que a gente possa ser merecedor deste mundo, para que a gente possa criar mais vínculos com ele e possa usufruir dele no futuro. Ele nos convida a essas reflexões, dizendo que nós temos que enfrentar realmente o dia a dia. Às vezes tem domingos que a gente passa assim, domingos maravilhosos, quando vem a esta casa, quando vai às outras casas espíritas, quando a gente participa de trabalhos assistenciais. A gente sai o domingo assim achando, puxa, acho que eu evoluí um pouco hoje, porque não é possível tanta alegria, tanto bem-estar. Mas aí, quem que surge na semana? A segundona, não é assim? Aí a gente lembra de todos os problemas, todas as lutas. Eu lembro dos meus alunos, do grande desafio que eu vou ter com eles durante 5 dias, quase 800 jovens. E aí a gente fica pensando, meu Deus, eu preciso de mais força, porque parece que vai ser impossível suportar tudo isso. E aí a gente esquece que esses momentos que vão vir agora na semana é o grande momento do nosso trabalho, é o grande momento de nós mostrarmos tudo de bom que nós temos aprendido. É o grande momento de a gente passar a refletir e pensar nas outras pessoas de uma maneira diferente da que temos feito até então. Então, quando surgem esses períodos aí que nós vamos ser aí, expostos a um ambiente menos fraterno, menos amistoso, menos amoroso, o que, que nós temos que fazer? Nos ligar mentalmente a este momento que nós estamos tendo agora. É buscarmos mentalmente lembrar dessas vibrações tão harmoniosas, tão assim doces que envolvem este ambiente agora. É a gente lembrar das palavras de Jesus. E a gente buscar essa força nesse momento e lembrar que a gente só vai se libertar desses momentos difíceis quando a gente tiver aprendido o que eles têm a nos ensinar. E a gente lembrar que se a gente oferecer o melhor e aprender o que as oportunidades que a vida nos traz nos ensinarem, é aí que nós vamos ter realmente nos libertado do sofrimento. Porque é assim que acontece. Nós só nos libertamos das nossas provas, das nossas lutas, quando as lições que elas nos trouxeram foram aprendidas e assimiladas dentro de nós. É aí que nós nos libertamos. Por isso que às vezes esse sentimento que a gente tem de rejeição pelas nossas lutas, pelos nossos compromissos no mundo, pela nossa profissão, pelas dificuldades às vezes no lar, esse sentimento às vezes que a gente cria antagônico, de colocá-los como se fosse um problema para nós, mostra o quanto nós estamos ainda distanciados deles, da solução desses problemas. O dia que a gente lembrar do nosso trabalho, dos nossos compromissos, com o amor pelas pessoas que vamos encontrar, que lembrarmos que lá vai ser a grande oportunidade de realizarmos o melhor de nós, é aí que nós começamos a nos libertar deles. Mas aí sabe o que acontece? Chega uma hora que a gente descobre que, independente dos problemas que a gente possa existir, ali também tem muita coisa boa acontecendo. Ali também tem muita coisa significativa para a nossa evolução espiritual. E aí a gente passa a querer até estar ali. E nós temos uma história maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes que nos fala sobre isso. Ele foi alguém que recebeu, vindo diretamente de Maria, a permissão para que fosse para um outro mundo, um mundo diferente da Terra, um mundo de paz, de harmonia, sem os conflitos que nós temos aqui. E o que que ele pede para Maria? Ele pede se ele poderia ficar mais algum tempo aqui na Terra, porque ele sentia que o seu trabalho aqui ainda não estava concretizado. Ele já tinha transcendido essa fase da resistência com a prova, com as lutas, com as dificuldades. Ele já tinha transposto a sua existência essa visão pequena que às vezes a gente tem de achar que o outro é problema, que o outro é dificuldade, que o outro é o nosso sofrimento. Ele já tinha encontrado a essência do cristianismo, ele já tinha encontrado a essência dos ensinamentos de Jesus, que é só no serviço ao próximo que nós nos engrandecemos e somos felizes. E aí Maria concede a ele, então permaneça por mais algum tempo na Terra. Então, veja, essa história ela nos mostra bem isso. Enquanto a gente tiver resistência às pessoas, às nossas lutas, às nossas dificuldades, nós ainda estamos presos a elas. Ainda estamos atrelados a tudo isso. Quando nós já tivermos amor, contentamento, boa vontade em estar com eles e desejar estar com eles, já estamos libertos. Mas aí a gente já não quer mais, porque a gente já entendeu aonde que se encontra a felicidade. Ela não se encontra tanto no meio externo que no céu, mas no nosso mundo interior, da forma como nós vemos a vida. Então, se nós quisermos trabalhar pelo mundo, trabalhemos pelas situações que estão próximas a nós, busquemos oferecer o melhor de nós a todos que nos servem. Não é muito fácil, isso não é muito simples, mas tenho a certeza que nós temos a força para isso. Nós temos o recurso que virá quando nós precisarmos. Porque a espiritualidade que nos acompanha, ela é muito sábia. Eles já passaram por tudo isso. São espíritos experimentados, vividos, sofridos, mas cheios de amor. E eles entendem os momentos que nós já não temos mais força. Eles sabem os momentos que nós já, por nós mesmos, não vamos. E o que que eles fazem? Eles nos auxiliam muito e profundamente. E a gente, às vezes, passa pela vida sem perceber isso. Às vezes a gente acha que foi o acaso, foi a sorte, foram situações aleatórias que ocorreram para nós e que mudaram o nosso destino, e a gente nem tem consciência disso. Mas a intervenção é muito grande a nosso favor, e tenho certeza que nós sempre teremos a força para superar qualquer dificuldade. É isso que ele nos fala aqui na mensagem, quando ele nos convida, então, a trabalharmos pela implantação dessas ideias no mundo. De que o auxílio sempre estará à nossa disposição. O amparo para que a gente possa superar e transcender qualquer dificuldade sempre vai estar a nosso favor. E não será porque nós somos merecedores. Será pelo acréscimo de misericórdia divina. Porque eles entendem e aprenderam muito bem isso, e eles vivenciam esse princípio já. se nós fôssemos receber só por mérito, nós não receberíamos praticamente quase nada mais. Porque a gente já recebeu tanto, tanto, o tempo todo. Nós recebemos porque o amor é algo que se compartilha, se amplia, que se estende no mundo, porque é a grande força que move tudo. É o grande poder que impulsiona tudo no universo. É a grande força que move tudo. E é o amor que vem do Criador por tudo que existe. Então é quando nós nos deixamos envolver por essas ideias, por esses princípios, que nós temos o poder de transformar a nossa vida e de receber o auxílio que nós esperamos. E Erasto nos convida então a trabalharmos pela implantação dessas ideias, a divulgarmos esses princípios, não só pela palavra, mas pela vivência mesmo. Que a gente não tenha medo de testemunhar isso, de levar as pessoas à compreensão de um sentido maior da vida. Às vezes as pessoas se retraem, não falam dos seus valores, dos seus princípios, têm vergonha às vezes até de falar para o outro que acredita em reencarnação, que acredita em vida espiritual, sabe que o outro é ateu convicto e que isso seria uma coisa melindrosa tocar no assunto com ele, mas existem hoje no mundo milhões de criaturas sedentas de conhecimento espiritual. Existem muitas pessoas no mundo hoje que desejariam consolações. Às vezes você vê isso no meio das religiões, pessoas se manifestando e dizendo que não entendem porque Deus desamparou a humanidade. Pessoas que se sentem muitas vezes ainda por um sentimento de fidelidade, ainda presos às antigas convicções, mas que não conseguem dar sentido e dar ordem à vida que estão experimentando. É onde, quando nós falamos, não, Deus é justo, Senhor. Deus é amoroso com todas as criaturas. Mas é que Ele dá a cada um o que elas buscaram na sua existência e que elas experimentam aquilo que é necessário para o crescimento delas, e que nunca é uma punição. Essa fala tão simples, muitas vezes, pode despertar as pessoas e levá-las a resgatar a concepção original que elas tinham de confiança em Deus, de confiança na vida. E nós todos sabemos o quanto ter fé, esperança é importante para nós. O quanto nós precisamos saber de que estamos sendo assistidos, estamos sendo amparados. O quanto é importante nós termos essa convicção de que a nossa vida não está aqui jogada no mundo sem diretriz e que nós somos o joguete nas forças aleatórias da natureza. As pessoas hoje, elas precisam resgatar isso. E ele nos convida a uma segunda ação importante, de que nós mostremos e reafirmemos para o mundo de que as coisas materiais não são mais importantes que as espirituais. Ele nos fala de uma forma alegórica, fazendo referência a uma das histórias do Antigo Testamento, em que ele se refere ao bezerro de ouro. Todos lembram da história do Antigo Testamento, em que Moisés subiu ao monte para receber as instruções, e ele, então, o povo fica desamparado. E aí eles criam a estátua do bezerro de ouro para adorá-lo. Só que aquilo simbolizava o quê? A questão do bezerro de ouro. Quando nós passamos a colocar como mais importante da vida os bens materiais. Ele nos fala assim, então, Erasto: ide e proscrevei esse culto ao bezerro de ouro. Porque hoje o que nós fazemos muitas vezes no mundo é esse culto ao bezerro de ouro. Então temos a estátua do bezerro de ouro, mas nós colocamos as coisas materiais como mais importantes do que as espirituais. E às vezes a gente nem percebe isso. Às vezes a gente briga com a outra pessoa por causa de uma coisa material. Você amassou meu para-choque, vira uma discussão tremenda, e você pode se encaminhar até para um conflito físico ali com a pessoa, e você esquece que o para-choque, ele é totalmente reparado. Nem precisa brigar por aqui. É algo que não é nada quando comparado à sua integridade física e emocional e a do próximo. Então, o que nós fazemos em tantas circunstâncias da vida? Nós damos um valor tão grande às coisas materiais e esquecemos que o espiritual, que é o nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com Deus, tudo isso é espiritual. Dos nossos sentimentos, sentimento é espiritual. Que isso é o mais importante da vida. Então nós vivemos hoje sim nesse culto ao bezerro de ouro. Então ele nos fala isso, que a gente tem que trabalhar hoje no mundo mostrando que o mais importante são os bens imateriais. Que isso é o que realmente importa. A nossa paz de espírito, o nosso bem-estar emocional, a nossa harmonia com o próximo, os nossos sentimentos pacificados. Isso é o mais importante. Então nós que buscamos o conhecimento espírita como a luz que nos ilumina, como a diretriz das nossas vidas, nós temos que fazer prevalecer o nosso dia a dia isso. Para que as pessoas parem e pensem, não para a nossa vaidade, mas elas perguntem, por quê? Porque é diferente. Porque para ele essas coisas não têm importância. Porque é apenas pelo exemplo que a gente consegue realmente convencer as outras pessoas. É apenas demonstrando aquilo que esse conhecimento produz de mudanças em nós, é que a gente consegue despertar nas pessoas a curiosidade. Uma pessoa uma vez perguntou para uma outra assim, por que que fulano é tão diferente? Por que que ele é assim? Por que que ele age dessa forma? E aí, a outra pessoa comentou e falou, é que ele é espírita. Ele é dos verdadeiros. É assim que nós temos que vivenciar o mundo. Que as pessoas nos reconheçam, não porque nos proclamamos espíritas, mas porque somos diferentes na essência. E quando a gente vai ver, isso não é novo. Isso foi ensinado por Jesus. Quando Jesus disse que os seus seguidores seriam o sal da terra, o que é o sal? O sal é algo que em pequena quantidade a gente coloca no alimento e faz toda a diferença, não é assim? Então, Jesus ao dizer que nós éramos o sal da terra, os seguidores dele eram o sal da terra, ele queria dizer isso. Aquele que me segue tem que ser diferente, né? Ele tem que demonstrar aquilo que ele está vivenciando e fazer de forma as outras pessoas perceberem o significado daquilo que você usa para orientar a sua vida. E isso, todos nós somos convidados a sermos de uma forma ou outra. Às vezes a gente pensa em todas as nossas dificuldades, mas se a gente for ficar fazendo o inventário delas, a gente não sai do lugar. Realmente nós somos imperfeitos, somos espíritos endividados, de fato, temos ainda muito a vencer, mas nós já temos alguma coisa boa para ofertar ao mundo. Basta a gente identificar o que que é. O que que eu trago de bom, porque pensem, não é possível, tantos milhares de anos de evolução nesse planeta, a gente não possa ter conquistado nada. O que que eu tenho de bom que eu posso oferecer para as outras pessoas? Eu não posso esperar ser Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa, eu não vou conseguir chegar lá sem tentar fazer já o que eu posso. Então é identificar em nós, o que nós trazemos hoje de bom? O que que eu posso pegar das minhas qualidades e ofertar ao mundo? É essa a grande forma de transformação, de renovação do mundo, é essa a forma que a espiritualidade maior espera que nós venhamos a agir aqui. E que tenhamos convicção de que se trabalharmos dessa forma, nós vamos conquistando cada vez mais virtude, cada vez mais renovação interior, e vamos um dia chegar a esses cumes da evolução, que na verdade não são cumes, né? São apenas estágios, até que um dia possamos nos aproximar de uma figura como Cristo, como Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma semana maravilhosa, cheia de paz, de esperança, que todos possam sair daqui confortados, renovados, confiem sinceramente de que todo esforço no bem traz resultados. Toda a nossa busca pela nossa espiritualização nos traz resultados positivos. Muito obrigado.